donzela, renasce anomalia. Cria dos becos da encruza nos tempos modernos. Forasteiro de cessa, dissidente da verdade logo. Mais um louco de bombeta, que fala voz do sem voz. Mais um da célula do caos. E é pelo caos. Caos total. Que tamo pra virar de caos. O sonho cresceu, virou história. A música, a vida, o rap é nossa escola. Não é viagem. GG, de GG pra GG. Rec livre, caralho. Vai, segura. Como que é GG? Começa, mano, que der e vier. É quente, claro que é. Fico com Deus na fé, na fé, na fé, na fé. Como que é GG? Pela ordem, pela ordem, assim que tem que ser. Começa, mano, não me engano. Tanto tempo nessa caminhada. Vou no peão, tô no mundão. Verdade aqui pode prevalecer, eu não. Sorria, bagulho é doido mesmo, certo?